Estamos de volta contra as panelas e arrombando as portas. Mais filhas da puta do que nunca, só denúncia, indignação. Você vai refletir depois de ouvir os problemas, seguido da solução. Diferenciar o certo do errado. A minha mente é minha arma, nunca estou desarmado. Não somos pretos comédias, como aqueles que aparecem em programas de TV, falando merda o tempo todo. Você ouve, você vê, a ignorância irrita, é só analisar. A guerra racial que não acaba, compramos essa briga. Vamos pegar pesado, vamos bater de frente, mesmo sabendo que tem pilantra no meio querendo nos ferrar, nos perseguindo, querendo nos atrasar. Mas não estou nem aí, nosso trabalho já responde quem fica a nos subestimar. No rabo do pilantra vou sempre colocar, o negritude ativa não para. Vamos continuar, vamos continuar, pouco a pouco, devagar, na base da porrada, se precisar. Vários e vários chegados do nosso lado, só disposição. Polícia não tem vez não, aqui na área Zumba Jeff. Já é LP de Paraju, sabem dizer que é na favela as dificuldades de sobreviver. E ver que não existe perspectiva nenhuma, é sempre a mesma merda e não muda. Quem tem dinheiro não investe, não ajuda. O crack manda nas ruas, usuários no buraco. Isso sim é um inferno trágico, violento e dramático. Isso aqui não é novela, nem fantasia. Sem essa de ficar iludido com a elite branca, como tem por aí, muitos pretos vendidos. O dinheiro fala mais alto, e eu mais um brasileiro fudido. Mas aí tenho o orgulho da raça, dando continuidade à luta de zumbi. Somos a massa, o poder está em nós, de quebrada em quebrada. Vitória, Vila Velha, Serra, Viana e Cariacica. Quem é preto e pobre, revolucionário, justifica ter como obrigação em se estruturar. Pensar no futuro, nunca se acomodar. Acreditar em você mesmo, mudando pra melhor. Por isso eu não entrego a minha alma, não. O negritude ativa segue revolucionando através desse som. Respeito. Determinada a não beber o veneno. Negritude, a favela na rima. E não entrar numa furada. É de preto pra preto. Revolução, evoluir. Vou conquistar e persistir. Aí, revolução, vamos partir pra cima. NA continua. Esse é o som do guia, é o som das ruas. Jamais se acha um fracasso. Autoestima, em você, valorização, no seu valor. Autoestima, valorização, conhecimento, informação, são nossas armas. Negritude, nossas força armas. Primeira.